Yeah! Salve a lusofonia! Salve aos irmãos africanos que residem nessa terra! Camila CDD, faça as honras da casa! Yeah! Saudações africanas, filha da lusofonia, pele preta independente com a carta de alforria. Sou fruto dessa guerra em pé de perra que não gosta de palavra pra você que não sabia. Guerreira de fé, mantive a minha base, tá ligado, eu sou mulher. Positividade é o que me mantém de pé. Aos irmãos do outro lado eu gesto todo o meu axé. Conectando o continente, elo da corrente da minha gente. Linha de frente, respeita quem pôde chegar. Eu rimo há 20 anos, salve africano. Sei quanto lutamos pra mordaça do silêncio arrebentar. Camila da CDD cria, disseminando o pensamento como epidemia. Minha linguagem é de rua com estilo urbano. Chamas mino, mano, preta cabulosa de sangue africano. Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro. Nessa viagem não tem que ter visto conexão, desenvolvendo uma visão sem escravidão. Eles não fazem da nossa festa, do nosso plano juntar cidade de Deus, brasileiro e africano. Encontro lusofônico, um impacto supersônico. Tentar negar nossa existência é irônico. O beat é do DJ Kaique, levando a bandeira de sangue de Salvador a Moçambique. Levantando pedra, construindo a nossa rede. Sabotagem no canão, voz e sim Cabo Verde. Vacilão não cola, quem tá ligado não enrola. Que o discurso inflamado da cadeia na Angola, Guiné-Bissau, São Tomé, Macau, Portugal. Nós é tudo igual, na mira da lei, salve geral. Infiltrados nessa cena que revigora. Mais poderoso, mais preto por dentro e por fora. A questão levantada não é mera retórica. A saga de guerrilha de quem luta é histórica. Pra levantar favela, um pouco de zumbi e Mandela. Mesma língua, um só coração. Movimento, resistência que brota no chão. Sentimento que não cala, não gostamos de senzala. Temos liberdade pra andar na contramão. A gente tem a mesma língua, um só coração. Movimento, resistência que brota no chão. Sentimento que não cala, não gostamos de senzala. Temos liberdade pra andar na contramão.